O Corcunda de Notre Dame. Há muitos e muitos anos em Paris, um jovem morava na torre do sino da grande catedral de Notre Dame. Seu nome era Quasimodo e seu trabalho era tocar o sino da catedral. Ele tinha uma corcova horrível nas costas, mas era forte e gentil. Por causa de sua vida reclusa na torre, as únicas amigas de Quasimodo eram as gárgulas de pedra da catedral. Elas despertavam para a vida, mas somente para Quasimodo. O senhor de Quasimodo, o juiz Claude Frollo, era um homem muito mau. Anos antes, ele matara acidentalmente uma cigana, a mãe de Quasimodo, e não queria que ninguém ficasse sabendo da tragédia. Por isso, ele resolveu manter o corcunda escondido e disse ao pobre que ele era um monstro. Muitos anos se passaram. Quasimodo cresceu na torre, sempre observando à distância as pessoas transitando lá embaixo, sempre desejando poder sair dali e conhecer alguém. Então, um dia, tudo mudou. Uma vez por ano, toda a Paris se preparava para o dia conhecido como Festival dos Tolos. Nesse dia, as pessoas desfilavam pela cidade, fantasiadas e usando máscaras assustadoras. A pessoa que tivesse com a melhor máscara era coroada o Rei dos Tolos. Do alto da catedral, as gárgulas assistiam à alegria nas ruas abaixo. Então, uma delas perguntou a Quasimodo se ele nunca tinha pensado em sair da torre. Claro que sim, mas eu nunca iria me adaptar, respondeu o corcunda. As gárgulas insistiram que o festival era a oportunidade perfeita para Quasimodo andar pela cidade sem ser notado. O corcunda finalmente concordou e colocou uma capa com capuz para disfarçar. Ávido para ver o mundo, ele se dependurou em uma corda e sobrevoou a multidão. Quasimodo nunca havia se sentido tão livre e tão feliz. Nas ruas, todos estavam tão ocupados, se divertindo, que ninguém notou a presença de Quasimodo. Ele assistiu ao desfile e viu muitas coisas pela primeira vez em sua vida. Mal podia acreditar o quanto as coisas eram bem mais coloridas e vibrantes quando vistas de perto. Aquela era a primeira vez que ele saía da catedral, e seu dia estava simplesmente perfeito. Então, Quasimodo conheceu Esmeralda, uma dançarina cigana. Frollo havia dito a ele que os ciganos eram pessoas más, mas Quasimodo achou que Esmeralda era a coisa mais linda que ele já havia visto em toda a sua vida. Ele esperava que ela não o considerasse um monstro. Quasimodo, no entanto, não era o único que tinha colocado os olhos em Esmeralda. Naquele mesmo dia, o novo capitão da guarda tinha chegado a Paris. Seu nome era Febo e ele era muito forte e bonito. Ele também havia notado a beleza de Esmeralda. Mais tarde, Quasimodo foi coroado o Rei dos Tolos por estar usando a melhor máscara. A multidão ria muito até perceber que a máscara não era uma máscara, mas um rosto de verdade. Então, eles se voltaram contra o pobre corcunda e o amarraram, enquanto o ofendiam e atiravam coisas contra ele. Quasimodo gritou por socorro, mas ninguém se manifestou. Esmeralda ficou ultrajada e foi a única que o ajudou a se libertar. Frollo viu o que Esmeralda tinha feito e ficou muito bravo. Ele ordenou então que Febo prendesse a cigana. Mas Esmeralda e sua cabra cinza, Jali, correram para a catedral, onde poderiam ficar seguras. Coloque um pé do lado de fora e você será a minha prisioneira, ameaçou Frollo. Então, ele colocou um guarda de plantão em cada uma das portas da catedral. Esmeralda permaneceu na igreja e resolveu procurar Quasimodo, que havia voltado para a catedral envergonhado e humilhado. Quasimodo gostou muito de Esmeralda e achou que ela era uma moça muito boa, pois fora a única que o soltara quando ninguém mais tinha tido coragem. Para completar, ela era uma pessoa muito agradável. Diante disso tudo, ele chegou à conclusão de que o seu senhor estava enganado a respeito dos ciganos. E se Frollo estava enganado a respeito de Esmeralda, talvez ele também tivesse se enganado com relação a Quasimodo. Talvez ele não fosse um monstro. O Corcunda decidiu então ajudar a bela cigana a fugir. Quasimodo carregou Esmeralda e Jali até o lado de fora da catedral. Quando eles pisaram na rua, Esmeralda convidou o novo amigo para ir com ela para um refúgio cigano chamado Corte dos Milagres. Mas Quasimodo não podia partir e por isso ela deu a ele um amuleto especial que o ajudaria a encontrá-la caso ele precisasse de ajuda. Este amuleto lhe mostrará o caminho, ela prometeu. Enquanto você usá-lo dependurado ao pescoço, a cidade estará em suas mãos. Em seguida, ela se foi. Quando Frollo soube que Esmeralda havia escapado, ele ordenou a Febo que queimasse as casas de todos aqueles que ajudavam os ciganos ou que poderiam estar escondendo Esmeralda em um local secreto. Febo se recusou, mas os soldados de Frollo atearam fogo nas construções. O capitão não suportava ver ninguém se ferindo e, por isso, ajudou uma família inteira que estava presa entre as chamas. Frollo ficou furioso e tentou matá-lo, mas quando Febo estava fugindo, um dos arqueiros de Frollo acertou-lhe com uma flecha nas costas. Esmeralda encontrou o capitão ferido e o levou até a Torre do Sino. Lá pediu a Quasimodo que o escondesse. O Corcunda concordou, pois ele percebeu que a cigana e o capitão se amavam. Mesmo sabendo que Esmeralda nunca sentiria o mesmo por ele, Quasimodo ainda estava disposto a fazer tudo por ela. Depois que Esmeralda se foi, Frollo subiu até a torre e tentou enganar Quasimodo, dizendo como ele poderia encontrá-la. Eu sei onde fica o esconderijo da cigana, Frollo mentiu. E amanhã, ao cair da tarde, eu invadirei o lugar com 1.000 homens. Dito isso, Frollo se foi. Quasimodo e Febo sabiam que Esmeralda precisava ser avisada, mas o Corcunda estava com medo de enfrentar o seu senhor. Você deve fazer o que achar correto, disse Febo. Quasimodo pensou a respeito. Esmeralda tinha sido muito gentil com ele e aquela era sua chance de retribuir a gentileza. Então ele tomou a sua decisão. Não farei isso por você, e sim por ela, disse o Corcunda. Quasimodo sabia que conseguiria encontrar Esmeralda na Corte dos Milagres. Usando o mapa do amuleto, ele e Febo saíram à procura da cigana. Mas não perceberam que estavam sendo seguidos pelos soldados de Frollo. Assim que Quasimodo e Febo chegaram ao esconderijo da cigana, Frollo surgiu e prendeu todos eles. Esmeralda e Febo foram levados para a prisão, enquanto Quasimodo foi acorrentado na torre da catedral. Mas as correntes não conseguiram conter a determinação do tocador do sino. Quasimodo as quebrou e correu para a prisão, chegando bem no momento em que Frollo ia matar Esmeralda. Quasimodo salvou a cigana e a levou de volta para a segurança da Torre do Sino. Erguendo-a em seus braços, Quasimodo gritou para Frollo e seus homens para deixarem-na em paz. Frollo não podia acreditar que o Corcunda fora capaz de traí-lo novamente. Ele então ordenou aos seus homens que cercassem a catedral. Mas Quasimodo tinha amigos. Com a ajuda de Febo, que havia conseguido escapar da prisão e das gárgulas, o Corcunda ateou fogo em um imenso barril com chumbo que ele tinha encontrado na torre. Então, derramou o chumbo quente sobre os soldados de Frollo e, com isso, salvou o dia. Com Frollo derrotado, os amigos puderam deixar a catedral e sair à luz do dia. Uma multidão os aguardava do lado de fora e todos festejaram quando o Corcunda apareceu. O tocador do sino, que pensava que era um monstro, agora era um herói.